Descobri que o sofrimento fortalece as pessoas. Descobri o segredo, o que passamos não é à toa. Nada nunca será do jeito que a gente quer. A vontade de vencer mantém viva a minha fé. Sua vida pode ser um drama, uma divina comédia, mera tragédia, façanhas homéricas, ou a mais perfeita odisseia. Caindo e levantando, vivendo e aprendendo, caminhando contra o vento. É efêmero o sofrimento que passou, passou. Nós superou, o moleque sonhador hoje é vencedor, cabeça erguida. Não se condene ao passado, deixe o seu legado, não cruze os braços, seja um bravo soldado de fato. Nossa vida é uma corrida com obstáculos, o bagulho é louco. Babilônia de concreto e as presídio lotado. Tá uma zona no Senado, então lute como se fosse o último dia. Não desista, porque há uma saída desta vida. Só levamos as coisas boas, a amizade, o respeito é o que faz as pessoas. Esqueça as mágoas, enxugue as lágrimas. Fé na jornada, vire a página. Afroex, Badawi. Descobri que o sofrimento fortalece as pessoas. Descobri o segredo, o que passamos não é à toa. Nada nunca será do jeito que a gente quer. A vontade de vencer mantém viva a minha fé. Sua vida pode ser um drama, uma divina comédia, ou a mais perfeita odisseia. A vontade de vencer mantém viva a minha fé. Afroex, Badawi.